slow to production. Minha vida se tornou num campo de batalha, onde nessa confusão acabei perdendo armas. Caí em tentação e engravidei uma rapariga. Andei na contramão e agora não tenho mais vida. Meus amigos são cristãos, minha namorada também é. Depois disso tudo não me mantenho de pé. Eu quero desistir, acho melhor a fazer. Aqueles amigos que confiava eu estou a perder. Decepção para todo mundo, inclusive minha família. Era suposto eu receber apoio da minha família. Não vejo nada disso. Cada vez me sinto pior, mas eu tentei, eu lutei para dar o meu melhor. As pessoas falam mal como se nunca erraram. É melhor se afastar para ver se elas se calam. Eu ouço uma voz dizendo: não para, continua, não desista, teu destino te aguarda. Ainda não acabou, este não é o teu fim. Deixa Jesus te guiar, Ele está contigo. Ainda não acabou, então não olhes para trás, não. Sei que grande é o medo que aprisiona a tua alma, que ofusca os teus sonhos e te faz perder a calma. Peso grande em tua mente não te faz seguir em frente, curta a tua alegria e te entristeces facilmente. Que tinhas como irmão aponta o dedo e te julgam por caíres em pecado, agora nem sequer te ajudam. Isaías 1:18, Deus pra ti falou, confie, espere nele. Ainda não acabou, ainda não é o fim, o mundo não desabou. Ainda não acabou, ainda não acabou. Cristo te quer resgatar para uma vida melhor. Creia nele somente, é o único salvador. Enxuga suas lágrimas e levante do chão. Levante os olhos aos céus, pois Deus te estende a mão. Não olhes mais para trás, só Cristo te satisfaz. Te oferece muito mais, dá tranquilidade e paz. Yeah. Ainda não acabou, este não é o teu fim. Deixa Jesus te guiar, Ele está contigo. Ainda não acabou, então não olhes para trás, não. Ainda não acabou, este não é o teu fim, não. Deixa Jesus te guiar, então não olhes para trás, não. Ainda não acabou, este não é o teu fim. Deixa Jesus te guiar, Ele está contigo. Ainda não acabou, então não olhes para trás. Este não é o teu fim. Deixa Jesus te guiar, Ele está contigo. Ainda não acabou, então não olhes para trás.